Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR e abrimos com uma novidade por aqui. Junta dois músicos distantes na geografia, mas ainda assim com algumas tangências e coincidências na sua vida que promoveram a realização e a construção do disco Until We Fall. Falamos do músico consagrado, berlinense Sven Lausch, e do inglês Harry Towell. O primeiro é de Berlim, o segundo músico, que também é conhecido por Sven Lausch, é de Lincolnshire, de Inglaterra. Perceberam que em 2018 as suas mulheres estavam grávidas, quase coincidentemente, e por isso resolveram pegar em gravações de campo, drones de guitarras, arranjos de cordas. Há a chuva de Inglaterra, o som urbano de Berlim, tudo para uma espécie de conjunto de canções de embalar. Sven Lausch e Harry Towell a abrir com Until We Fall e o tema We've Been Waiting For You. Boa noite, bem-vindos. vai servir de interlúdio durante esta sessão do Em Transe, novo e quarto para a dinamarquesa Anja Zöbel, um disco que, para além do piano, oferece algumas pequenas peças com arranjos de cordas. A edição chamada Myopia tem por lá Roshan. Antes abrimos com Sven Lausch e Harry Towel e seguimos em frente com mais uma primeira vez por aqui. Ele chama-se Jess Travis. Durante muito tempo, ele que já faz música há duas décadas, editou sob alter ego Lying on Ice. Agora, com Lessons from the Dreamtime, vem o disco Seven Stars and Orion. Gravações ambientais, também com alguma exploração de Seven Stars and Orion, The Lessons from the Dreamtime. Seguimos com Alcyon. Thank you. mais uma para Anya Zobel. Ela vai fazendo pontes no alinhamento. Ouvimos da Myopia, novo disco Parliament of Owls. Antes, novidade por aqui do músico António Silva, disco dedicado a Mark Hollis. Falamos do alter ego Sal Grosso. Love is Fine foi gravado no Porto durante 4 dias, pelo menos a conclusão do disco demorou apenas 4 dias. Todos os temas foram registados ao primeiro take. Por lá, colaborações de Ricardo Cabral na bateria, percussões, baixo, flauta e microfones, e de José Miguel Silva, teclados, também percussões, guitarra e bateria. De Sal Grosso a mais, a experimental Amor Sufi, de Love is Fine, disco saído no dia 14 de fevereiro. E voltamos a Jesse Travis e ao projeto Lessons from the Dreamtime, de Seven Stars and Orion, agora a dar uma espécie de embalo para momentos jazz caliano. Thank you. Editaram pela primeira vez há 25 anos o debut dos Boran and their Club of Gore. Chamou-se Gore Motel. Continuam a surpreender, sempre com sofisticação, elegância, também escuridão. Uma espécie de doom jazz produzido pelos alemães. O último disco, Patchouli Blue, ouvimos o tema-título. Mais uma logo a seguir para Anja Zobel. Drossera. E seguimos quase no final desta sessão com jazz, com a banda de culto holandesa de Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, um conjunto de gravações ao vivo registadas na compilação I Foresee the Dark Ahead e If I Stay. Seguimos em frente, um jazz mais experimental do que o escuro dos Boran and their Club of Gar. Esta chama-se Symmetry of Six. Tema gravado na Holanda em 2009. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, cheio de novidades. Já sabem, no sítio do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha, também os poemas de Ana Freitas Reis. Para o final ficou mais uma de Patchouli Blue, décimo disco dos alemães Boran and der Club of Gar, por aqui Total Falsch. Este programa e outros estão disponíveis em formato podcast na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.